vida no compasso sem correr demais. Aprendi que a pressa rouba a paz, mas não confunde não, eu tenho direção. Se é pra sonhar, eu boto o pé no chão. With responsibility and a clean heart, respect is the basis of everything I feel. I don't give up easily, I follow my goal. One step at a time, my soul always open. Leva a vida sem pressa, mas com garra e fé. Não corro mais caminho firme onde eu quiser. O tempo é amigo de quem sabe esperar. Com respeito e foco eu vou chegar lá. I've seen shortcuts that lead to the end. That's why I only follow what's good for me. Every achievement is the fruit of truth. There is no victory without sincerity. Tem dias de luz, mas nada me abala. E sigo com Jesus, e se tropeçar eu levanto sorrindo. A meta me chama e eu sigo persistindo. I live my life without rushing, but with determination and faith. I don't run, but I walk firmly wherever I want. Time is a friend to those who know how to wait. With respect and focus I will get there. Sem pressa, sem pausa, com força e razão. A vitória é certa pra quem tem coração.